Bruno Salvador, boa noite, total 9908. Total 9908, controle, meu, cordial, contato radar. Autorizaria o total com a direto da El? Autorizado. Controle, confirmando, autorizo o total com a direto Leda? Autorizado. Direto Leda, obrigado. Gol 1805, faça dona no curso do localizador e aproximação para a ponta. Reduza, cheque o trem e chame a torre. 1-1-8-45. Ok, está estabilizado no VLF. Fechou a torre 1805. 1-1-8-95. 1-1-8-95. Meu Charlie Fox Juliette, chame agora Ilhéus, frequência 1201, boa viagem. Central 9908, chame Recife, frequência 1251. 251 total. Boa noite, o Sinai 6258, aciona a identificação, desce para 2000 pés, QNH 1008, direto Duna. Vai com a Duna para 2000, com 28, 6258. 206, cruzando 190 para 150. 606, aciona a identificação, desce para o nível 050, chegada Mari, tem condições de manter high speed? 050, chegada Mari, mantendo. O CNA 6258, autorizado ILS, reporte estabilizado. A reporte estabilizado ao ILS, 6258. Capitão Lima, Vitor Delta, boa noite, aciona a identificação, desce para o nível de voo 060, chegada Bonce, reduza para 250 nós. Para o 060, chegada Bonce, reduzir 250 já, dá presente, reduzir? Afirmar o número 4 na aproximação. Salvador, está 3152, transfere a 5160, sentido da ASE. Então, 3152, essa é na identificação, desce para o nível de voo 070, chegada Mari. 070, chegada Mari, já 3152. Voaduna. Direto, Duna, no 606. 606, desce para 3.000 pés, QNH 1908. 1908, 3.000 pés, o Gol no 606. Salvador, British Control 1643, passage at level 260, descend at level 170. Bravo, information. Go 1643, Cocker Dance, descending to flight level 080, Morph arrival. Hi Jack, descend to level 080, Morph arrival, go 1643. No 3152, desce para o nível de voo 050. 050 para 3152. Então, 3152, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 0 no 0, limitada pelo localizador. Esquerda 0 no 0, limitada pelo lote, né? Tiango Lima, Vitor Delta, tem condições de voar Duna, interceptar o localizador? Afirmativo, voa de Duna. Lima, Vitor Delta, voa Duna, reduza para 2009. Voa Duna, 2009. Vitor Delta, mantém 4 mil para descer para 2 mil. Desce para 3 mil pés. Lima, Vitor Delta, 3 mil pés. Para 3 mil, Vitor Delta. Lima Vitor Delta, informa o tráfego na sua posição de 12 horas, 1,3 milhas, rumo Nordeste, irá segui-lo como número 2 na aproximação, é um Boeing 737 da Gol. Sete, avistando Vitor Delta. Espera 401-5-2. Então 3152, desce para 4 mil pés, QNH-10-18. Go 1643, the silent to you, flight level 050. Go 1643, go 1643. 06, estabilizou? Localizador, sim. Voo 606, completa aproximação, chama torre 11895, bom pouso. 1-8-9-5, boa noite. Sabatão Lima Vitor Delta, desce para 2 mil pés, reporta estabilizado no localizador. Para 2 mil, reportará. Então 3-1-5-2, desce para 3 mil pés. 3 mil, tá, 3-1-5-2. Zona 52 irá ultrapassar o localizador, o novo limite é o QD Mike 1-1-0 de Simbra. 1-1-0 de Simbra, tá, 3-1-2. Tango Lima, Vitor Delta, está em condições visuais? Totalmente. Lima, Vitor Delta tem condições de voo externo? Afirmativo, agora. Lima Vitor Delta, desce para 1710, voa Simbra. Para 1700, voa Simbra. Então 3000, tá, 3152. Então 3152, desce para 2000 pés. 2000, mantendo pro 0. Então 3152, reto uma navegação voa Duna. Reto Duna. Go 1643, stand 3000 feet, 281-8. 3000 feet, 1018. Papá Romeu, Papá Hotel Delta, aciona a identificação, desce para 4 mil pés, QNH 1-0-8, chegada ponte.